abençoado por Deus. Que bonito por natureza, mas que beleza. Fevereiro, fevereiro, tem carnaval, tem carnaval. Eu tenho um cabra, uma guitarra cantante, sou flamengo e minha nega continua deliciante. Some baby, eu posso não ser um band leader, pois é. Mas assim mesmo em casa, todos meus amigos, meus camaradinhas me respeitam.